Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. João 12, 26. Um bom chefe. Márcio trabalhava em uma corretora de ações. Ele dizia ter um chefe excelente, que sempre sabia o melhor momento para fazer as coisas. Quando era uma ação em alta, ele vendia as que tinha, e quando era uma ação em baixa, ele comprava porque sabia que elas iriam subir. Inclusive ele que estabeleceu esse padrão em todo o mundo, pelo seu modo excelente de agir. Márcio tinha uma ideia diferente quando entrou na empresa. Ele queria sempre comprar mais das que estavam em alta, afinal a tendência é que subissem, segundo o seu pensamento. Mas quando ele fez isso uma vez e as ações caíram, o chefe ficou muito chateado. Então, quando as ações estavam em baixa, ele começou a vender todas as que a empresa tinha. E as ações então subiram. Ele pensava ao contrário do raciocínio do chefe. Ele não tinha aquela mentalidade do seu superior. Por isso, não conseguia agradá-lo. Quando ele descobriu que o seu superior sabia e tinha para ele era o melhor, ele começou a seguir, a fazer. E hoje? Bom, hoje ele é diretor. Ele coordena várias equipes e é bem de vida, segundo todos os padrões, mas especialmente o padrão espiritual, porque ele aprendeu o valor da obediência.